Fecheiro 10, capítulo 25. Não via Pasquale nem Enzo havia muito tempo, mas não houve preâmbulos. Tinham vindo por causa de Lila e falaram-me imediatamente nela. Pasquale deixara crescer a barba à Che Guevara e achei que aquela opção o favorecia. Os olhos pareciam maiores e mais intensos. O bigode, volumoso, cobria-lhe os dentes estragados, mesmo quando se ria. Enzo, porém, não mudara. Sempre silencioso, sempre concentrado. Só quando nos encontrávamos no interior do velho carro de Pasquale é que me ocorreu que era surpreendente vê-los juntos. Estava convencida de que ninguém no bairro quisesse ter alguma coisa a ver com Lila e com Enzo. Afinal, não era isso que se passava. Pasquale frequentava a casa deles. Viera com Enzo à minha procura. Lila mandara-os vir à minha casa juntos. Foi Enzo que me contou, à sua maneira brusca e metódica, o que se passara. Pasquale, quando saísse do trabalho, numa obra nos arredores de San Giovanni até Duccio, devia ir jantar à casa deles. Mas Lila, que normalmente voltava da fábrica às 4h30, às 7, quando Enzo e Pasquale chegaram, ainda não aparecera. O apartamento estava vazio. Gennaro encontrava-se em casa da vizinha. Puseram-se os dois a cozinhar. Enzo deu de comer ao menino. Lila só apareceu por volta das 9, muito pálida, muito nervosa. Não respondeu às perguntas de Enzo e Pasquale. A única frase que pronunciou, mas num tom assustado, foi: "Estão a cair-me as unhas." Não era verdade. Enzo pegara-lhe nas mãos e verificara, as unhas estavam em bom estado. Ela então zangou-se e fechou-se no quarto com Gennaro. Instantes depois gritou-lhes que viessem ver se eu estava no bairro, pois queria falar comigo urgentemente. Perguntei a Enzo: "Vocês discutiram?" "Não." "Sentiu-se mal ou feriu-se no trabalho?" "Não me parece, mas não sei." Pasquale disse-me: "Por agora não nos preocupemos. Querem apostar que Lila se acalma assim que te vir? Estou tão contente por te termos encontrado. Agora és uma pessoa importante, deves ter muito que fazer." Como eu fugi ao assunto, ele mencionou, como prova disso, o velho artigo do Lunità. E Enzo fez gestos de assentimento. Também o lera. Lila também o viu, disse. E o que disse ela? Ficou muito contente com a fotografia. Porém, resmungou Pasquale, faziam crer que ainda eras estudante. Devias escrever uma carta ao jornal, a explicar que és licenciada. Queixou-se de todo o espaço que até o Lunità reservava aos estudantes. Enzo deu-lhe razão. Disseram coisas não muito diferentes daquelas que eu ouvira em Milão. Só o palavreado é que era mais tosco. Era evidente que, sobretudo Pasquale, queria apresentar-me argumentos dignos de alguém que, embora fosse amiga deles, aparecia no Lunità com fotos e tudo. Mas também é possível que o fizessem para afugentar a ansiedade, a deles e a minha. Escutei o que diziam. Não demorei a perceber que a relação entre eles se consolidara graças à paixão política. Viam-se com frequência, depois do trabalho, em reuniões do partido ou de um comitê qualquer. Ouvi-os, participei por cortesia, responderam, mas entretanto não consegui tirar Lila da cabeça. Qualquer angústia a mortificava, a ela que era sempre tão persistente. Quando chegámos a San Giovanni, pareceu-me que estavam orgulhosos de mim, em particular Pasquale, que não perdera uma palavra minha e me observara a miúde pelo espelho retrovisor. Embora usasse o seu habitual tom de sabichão, era secretário da delegação regional do Partido Comunista. Na verdade, atribuía ao meu consenso político o poder de confirmar que tinha razão. Tanto que, quando se sentiu claramente apoiado, me comunicou com alguma impaciência que estava empenhado, juntamente com Enzo e outros, num embate duro dentro do partido, o qual disse com irritação, batendo com as mãos no volante, preferia esperar por um assobio de Aldo Moro, como se faz com um cão obediente, acabar com as demoras e avançar para o embate. O que achas? Perguntou. É assim mesmo, respondi. Tu és fixe, elogiou-me com solenidade, enquanto subíamos as escadas sujas. Sempre foste, não é verdade, Enzo? Enzo assinou que sim, mas percebi que a preocupação com Lila crescia nele degrau a degrau, como crescia em mim. E sentia-se culpado por se ter distraído com aquelas conversas. Abriu a porta, disse em voz alta, já cá estamos. Indicou-me uma porta com meio vidro esmerilado, do qual vinha um clarão de poucos watts. Bati levemente e entrei. Capítulo 26. Lila estava estendida num divã, toda vestida. A seu lado, Genaro dormia. Entra, disse-me. Eu sabia que tu vinhas. Dá-me um beijo. Beijei-lhe as faces. Sentei-me na caminha vazia que devia ser do filho. Quanto tempo passara desde a última vez que a vira? Achei-a ainda mais magra, ainda mais pálida. Tinha os olhos vermelhos, as narinas gritadas, as mãos compridas marcadas pelos cortes. Prosseguiu quase sem pausas, em voz baixa para não acordar o menino. Vi-te nos jornais. Estás muito bem, que lindo cabelo. Sei tudo a teu respeito. Sei que te vais casar. Ele é professor. Fazes bem. Vais viver para Florença. Desculpa se te fiz vir cá a esta hora. A minha cabeça não me ajuda. Descola-se, como o papel de parede. Ainda bem que aqui estás. O que se passa? Perguntei-lhe. E fiz menção de lhe acariciar uma mão. Bastaram aquela pergunta e aquele gesto. Regalou os olhos. Agitou-se. Tirou a mão, bruscamente. Não estou bem, disse. Mas espera, não te assustes. Agora vou acalmar-me. Acalmou-se. Disse devagar, quase soltando as palavras. Incomodei-te, Lenu. Porque tens de fazer-me uma promessa. Eu só confio em ti. Se me acontecer alguma coisa, se for parar ao hospital, se me levarem para o manicômio, se eu desaparecer, tu tens de ficar com o Genaro. Tens de tê-lo contigo. Tem de crescer na tua casa. O Enzo é bom, é um tipo às direitas, confio nele. Mas não pode dar ao menino as coisas que tu podes. Por que falas assim? O que tens? Se não me contares, eu não compreendo. Promete primeiro. Está bem. Agitou-se novamente, assustando-me. Não, não podes dizer-me está bem. Tens de me dizer, aqui e agora, que ficas com o menino. E se precisares de dinheiro, procura o Nino. Diz-lhe que tenho de te ajudar. Mas promete, sou eu que crio o menino. Olhei-a hesitante. Prometi. Prometi e fiquei a ouvi-la toda a noite. Capítulo 27. Talvez seja esta a última vez que falo de Lila com profusão de pormenores. Depois disto, tornou-se cada vez mais fugidia e o material à minha disposição reduziu-se. A culpa foi das divergências das nossas vidas e do afastamento. Contudo, mesmo quando vivi noutras cidades e quase nunca nos encontrávamos, e ela normalmente não me dava notícias e eu me esforçava para não as pedir, a sua sombra ora me estimulava, ora me deprimia, ora me inchava de orgulho, ora me desinchava, não me deixando sossegar. Esse estímulo faz-me ainda mais falta hoje que estou a escrever. Quero que ela esteja presente, é por isso que escrevo. Quero que apague, que acrescente, que colabore na nossa história, despejando para dentro dela, de acordo com a sua inspiração, as coisas que sabe, que disse ou que pensou. A vez em que encontrou pela frente Gino, o fascista. A vez em que encontrou Nádia, a filha da professora Galeano. A vez em que voltou à casa do Corso Vittorio Emanuele, onde em tempos passados se sentira deslocada. A vez em que olhou com crueza para a sua experiência sexual. Nos meus embaraços, enquanto a ouvia, nas mágoas, nas poucas coisas que lhe disse durante o seu longo relato, pensarei depois. Capítulo 28. Assim que a fada azul se transformou em cinzas voláteis na fogueira do pátio, Lila regressou ao trabalho. Não sei até que ponto nosso encontro a influenciou. De certo, sentiu-se infeliz durante alguns dias, mas foi capaz de não se perguntar porquê. Tinha aprendido que tentar encontrar razões lhe fazia mal e esperou que a infelicidade se transformasse primeiro num mau humor indeterminado, depois em melancolia e, por fim, na canseira normal de todos os dias. Olhar por Genaro, fazer as camas, manter a casa limpa, lavar e passar a ferro as roupas do menino, as de Enzo e as suas, fazer o almoço para os três, entregar Rino à vizinha com mil recomendações, ir a correr para a fábrica e suportar o trabalho e as injustiças, voltar para casa e dedicar-se ao filho e também um pouco às crianças com quem Genaro brincava, tratar de jantar, comerem os três juntos, meter Genaro na cama enquanto Enzo levantava a mesa e lavava a louça, voltar para a cozinha para ajudá-lo a estudar, o que para ele era muito importante, e que ela, embora cansada, não queria recusar-lhe. O que via ela em Enzo? Ao fim e ao cabo, creio, a mesma coisa que quisera ver em Stefano e em Nino. Uma forma de reconstruir tudo do modo certo. Mas enquanto Stefano, esvaziado do balão de oxigênio do dinheiro, se revelou uma pessoa sem substrato e perigosa, e Nino, esvaziado o balão de oxigênio da inteligência, se transformou numa tarja negra de desgosto, Enzo até agora parecia-lhe incapaz de más surpresas. Fora o rapaz que ela, na primária, por motivos desconhecidos, sempre respeitara. E agora era um homem tão sólido em todos os aspectos, tão decidido nos confrontos com o mundo e tão dócil com ela, que não admitia a possibilidade de ele de repente se alterar. É certo que não dormiam juntos. Lila não era capaz. Fechava-se cada um no seu quarto e ela ouvia-o mexer-se do outro lado da parede, até que todos os ruídos cessavam e ficavam só os da casa, do prédio, da rua. Apesar do cansaço, tinha dificuldade em adormecer. No escuro, todos os motivos de infelicidade, que por prudência deixava sem nome, se misturavam e se concentravam em Genaro. Pensava, o que virá a ser este menino? Pensava, não devo tratá-lo por inútil. Assim estimulo-o a retroceder para o dialeto. Pensava, tenho de ajudar também as crianças com quem ele brinca, se não quiser que ele se estrague por estar na companhia delas. Pensava, não tenho tempo. Eu própria já não sou aquilo que fui. Não pego numa caneta, já não leio um livro. Por vezes sentia um peso no peito. Alarmava-se. Acendia a luz no meio da noite. Olhava para o filho que dormia. Reconhecia nele pouco ou nada de Nino. Genaro fazia-lhe lembrar mais o irmão. Quando era mais pequeno, andava sempre atrás dela. Agora aborrecia-se, berrava, queria ir para a brincadeira, dizia-lhe palavras feias. Gosto muito dele, refletia Lila. Mas gosto dele tal como é? Má pergunta. Quanto mais olhava para o filho, mais se apercebia de que, embora a vizinha o achasse muito inteligente, não estava a revelar-se o que ela queria. Sentia que os anos em que se dedicara só a ele não tinham servido de nada. Agora parecia-lhe falso que a qualidade de uma pessoa dependesse da qualidade da sua primeira infância. Era preciso ser perseverante. E Genaro não tinha perseverança nenhuma, como ela, aliás, também não tinha. A minha cabeça dispersa-se constantemente, pensava. Sou defeituosa e ele também é defeituoso. Depois envergonhava-se de pensar assim. Sussurrava ao menino adormecido. Tu és esperto, já sabes ler, já sabes escrever, Sabes fazer contas de somar e de subtrair. A tua mãe é estúpida. Nunca está satisfeita. Beijava o menino na testa, apagava a luz. Mas o sono continuava a não vir, principalmente nas noites em que Enzo voltava tarde para casa e não a convidava para estudar. Nessas ocasiões, Lila imaginava que ele tivesse estado com alguma puta, ou que tivesse uma amante, uma operária da fábrica onde trabalhava, uma militante da célula comunista em que se inscrevera sem perda de tempo. Os homens são assim, pensava. Pelo menos os que eu conheci. Têm de fornicar com regularidade, senão são infelizes. Não creio que Enzo seja diferente, porque havia de ser. Para mais, eu rejeitei-o. Deixei-o ficar sozinho na cama. Não posso exigir nada. Só receava que ele se apaixonasse e a mandasse embora. Não tinha a preocupação de ficar sem um teto. Tinha trabalho na fábrica de enchidos e sentia-se forte, surpreendentemente muito mais forte do que quando se casara com Stefano e se vira com muito dinheiro, mas sujeita a ele. O que assustava era ficar sem a gentileza de Enzo, a atenção que ele dispensava a qualquer ansiedade sua, a força tranquila que transmitia e graças à qual a salvara. Primeiro, da ausência de Nino e depois da presença de Stefano. E para mais, nas condições de vida em que agora se encontrava, ele era o único que a consolava. Continuava a atribuir-lhe capacidades extraordinárias. Sabes o que isto quer dizer? Não. Olha bem, é alemão, Enzo. Eu não sei alemão. Mas se te concentrares, daqui a pouco sabes. Dizia-lhe ele, meio a brincar, meio a sério. Enzo, que se esforçara muito para ter o diploma e conseguira, considerava a ela, apesar de se ter ficado pela quinta classe, de uma inteligência muito mais rápida do que a sua e atribuía-lhe a virtude milagrosa de dominar qualquer matéria em pouco tempo. Assim, quando, baseando-se em muitos poucos elementos, se convencera não só de que as linguagens da programação dos computadores encerravam em si o futuro do género humano, mas também de que a elite dos que fossem os primeiros a dominá-las teria um papel estrondoso na história do mundo, dirigira-se imediatamente a ela. Ajuda-me. Estou cansada. Levamos uma vida que dá nojo, Lina. Temos de alterá-la. Para mim está bem assim. O menino passa o dia inteiro com estranhos. Já é grande, não pode viver debaixo de uma redoma. Olha a que ponto chegaram as tuas mãos. As mãos são minhas. Faço o que quiser com elas. Quero ganhar mais. Por ti e pelo Genaro. Preocupa-te com as tuas coisas, que eu preocupo-me com as minhas. Reações desastrosas, habitualmente. Enzo inscrevera-se num curso em fascículos mensais. Uma coisa dispendiosa para o bolso deles, que previa testes periódicos a enviar para um centro internacional de elaboração de dados com sede em Zurique, que os devolvia corrigidos. E pouco a pouco conseguira interessar Lila, que se esforçara para o acompanhar, mas agira de uma maneira totalmente diferente de como agira com Nino, que ela atormentara com a obsessão de lhe demonstrar que era capaz de o ajudar em tudo. Quando estudava com Enzo, estava calma, não tentava superá-lo. As horas noturnas que dedicavam ao curso, para ele, representavam um esforço. Para ela, eram um sedativo. Talvez por isso, nas raras vezes em que vinha tarde e dava a impressão de poder passar sem ela, Lila ficava acordada, ansiosa, a ouvir a água correr na casa de banho e a imaginar que com essa água Enzo estava a lavar do corpo todas as marcas do contacto com as suas amantes. Capítulo 29. Na fábrica, percebera logo isso, a grande fadiga fazia com que as pessoas desejassem foder. Não com a mulher ou com o marido nas suas casas, onde regressavam extenuadas e sem desejo, mas ali, no trabalho, de manhã ou de tarde. Os homens davam a palpões sempre que tinham oportunidade. Faziam propostas ao passar. E as mulheres, sobretudo as menos jovens, riam-se, roçavam neles o peito grande, apaixonavam-se. E o amor tornava-se uma diversão que atenuava o cansaço e o tédio. Dava uma impressão de verdadeira vida. Desde os seus primeiros dias de trabalho, os homens tentaram encurtar as distâncias, como se quisessem farejá-la. Lila repelia-os. Eles riam-se ou afastavam-se a cantarolar cantiguinhas cheias de ilusões obscenas. Uma manhã, para esclarecer as coisas de uma vez por todas, quase arrancou uma orelha a um fulano que, ao passar por ela, lhe disse uma frase pesada e lhe pregou um beijo no pescoço. Era um tipo jeitoso, na casa dos 40, chamado Edo. Falava com todas de forma insinuante e contava bem as anedotas porcas. Lila aferrou-lhe a orelha com uma mão e retorceu-lhe com toda a força, fincando-lhe as unhas na cartilagem, sem largar a presa, embora ele gritasse, ao mesmo tempo que tentava defender-se dos pontapés que ela lhe dava. Em seguida, furiosa, foi procurar Bruno Socavo para protestar. Desde que Bruno lhe dera emprego, Lila vira-o poucas vezes, de fugida, sem lhe prestar atenção. Mas dessa vez teve ocasião de o observar bem. Estava em pé, atrás da secretária. Levantara-se de propósito, como fazem os cavalheiros quando uma senhora entra na sala. Lila surpreendeu-se. Socavo tinha a cara inchada e os olhos velados pela abundância, o peito pesado e, sobretudo, uma cor avermelhada que contrastava como magma com o cabelo muito negro e o branco dos dentes de lobo. Perguntou-se: que tem este tipo a ver com o rapaz que era amigo de Nino e estudava direito? E sentiu que não havia qualquer relação entre os tempos de Ischia e a fábrica de enchidos. No meio existia um vazio. E entre um espaço e o outro, Bruno, talvez por o pai ultimamente ter estado mal, e a responsabilidade da empresa, as dívidas, diziam alguns, lhe ter caído de repente sobre os ombros, estragara-se. Disse-lhe as suas razões e ele começou a rir. Lina, repreendeu-a, eu fiz-te um favor, mas tu não deves arranjar problemas. Aqui todos nos esforçamos. Não estejas sempre de arma apontada. As pessoas de vez em quando têm de se descontrair, senão arranjam-me chatices. Descontraiam-se vocês uns com os outros. Ele envolveu-a num olhar divertido. Eu sabia que tu gostavas de brincar. Gosto. Quando sou eu a tomar a iniciativa? O tom azedo de Lila fê-lo mudar também de tom. Ficou sério e disse-lhe, sem olhar para ela, continuas a ser a mesma. Eras tão bonita em Ischia. A seguir indicou-lhe a porta. Vá, vai trabalhar, vai. Mas desde então, sempre que se cruzava com ela na fábrica, nunca deixava de lhe dirigir a palavra diante de todos. E sempre para lhe fazer um elogio afável. Essa familiaridade acabou por afirmar a situação de Lila na fábrica. Estava nas graças do jovem Socavo. Por isso, o melhor era deixá-la em paz. O que pareceu confirmar-se, uma tarde, logo a seguir ao intervalo do almoço, quando uma mulherona chamada Teresa a abordou e lhe disse com ar trocista: chamam-te à secção de cura. Lila dirigiu-se à grande câmara onde secavam os enchidos. Um espaço retangular, cheio de carne ensacada, que pendia do teto sob uma luz amarelada. Lá encontrou Bruno, que aparentemente estava a controlar o produto, mas na realidade queria era conversar. Enquanto se deslocava pelo aposento, apalpando e cheirando com ar de perito, pediu-lhe notícias de Pinúcia, a cunhada. E o que irritou Lila, disse sem olhar para ela, examinando um salame: nunca se contentou com o teu irmão. Naquele verão apaixonou-se por mim, como tu pelo Nino. Depois avançou. E de costas para ela acrescentou: foi graças a ela que fiquei a saber que as mulheres grávidas gostam muito de fazer amor. Depois, sem lhe dar tempo de comentar ou de ironizar ou de se zangar, parou no centro da sala e disse que se a fábrica, no seu conjunto, lhe dera náuseas desde pequeno, ali, na sala de secagem, sempre se sentira bem. Havia algo de saciante, de pleno, no produto que estava a atingir o acabamento, a apurar-se, que espalhava o seu cheiro, que estava quase pronto para entrar no mercado. Olha, toca, disse-lhe. É compacto, rijo. Sente o perfume que deita. É parecido com o cheiro de quando macho e fêmea se abraçam e se tocam. Gostas? Se soubesses quantas eu já trouxe para aqui desde miúdo. E nesse instante agarrou-a pela cintura. Correu-lhe os lábios pelo pescoço comprido. Ao mesmo tempo que lhe apertava o cu, parecia que tinha 100 mãos. Apalpou-a por cima do avental, por baixo, a uma velocidade frenética e ofegante, uma exploração sem prazer, uma pura impaciência intrusiva. Desde os cheiros dos enchidos, tudo aquilo trouxe à memória de Lila a violência de Stefano. E durante alguns segundos sentiu-se aniquilada, teve medo de ser morta. Depois a fúria dominou-a. Bateu em Bruno, na cara e entre as pernas. Berrou-lhe, és um homem de merda. Não tens nada aqui embaixo. Anda cá, tira-o para fora que eu arranco-te, merdoso. Bruno largou-a, recuou. Levou a mão ao lábio que sangrava. Deu uma risadinha de atrapalhação. Resmungou, desculpa. Pensava que houvesse ao menos um bocadinho de gratidão. Lila gritou-lhe. Queres dizer que tenho de pagar o penhor se não despedes-me? É isso? Ele riu-se de novo, abanou a cabeça. Não, se não queres, não queres. Basta. Já te pedi desculpa, que mais tenho de fazer? Mas ela estava fora de si. Só agora começava a sentir no corpo as marcas das mãos dele. E sabia que iriam durar. Não era coisa que se tirasse com sabão. Recuou até à porta. Disse-lhe. Desta vez correu-te bem, mas quer me despeças ou não, juro que te farei maldizer a hora em que me tocaste. Saiu, enquanto ele murmurava. O que é que eu te fiz? Não te fiz nada, anda cá. Fossem esses os problemas, vamos fazer as pazes. Ela voltou para o seu lugar. Agora trabalhava no meio dos vapores dos tanques. Era uma espécie de servente que, entre outras coisas, tinha de manter o chão seco. Um trabalho vão. Edo, aquele a quem ela quase arrancara a orelha, olhou-a com curiosidade. Todos, mulheres e homens, tinham os olhos em cima dela, quando regressou da sala de secagem, furiosa. Lila não correspondeu ao olhar de ninguém. Agarrou numa rodilha, bateu com ela nos ladrilhos e começou a passá-la pelo chão, que era um pântano, dizendo em voz alta e ameaçadora: vamos a ver se mais algum filho da puta quer experimentar. Os colegas concentraram-se no trabalho. Durante alguns dias esperou pelo despedimento, que não aconteceu. Sempre que se cruzava com Bruno, ele fazia um sorriso gentil. Ela respondia com um gesto frio. Nenhuma consequência, portanto, para além do asco por aquelas mãos curtas e ondas de ódio. Mas os subchefes, uma vez que Lila continuava a estar-se nas tintas para todos, com a soberba de sempre, continuavam a atormentá-la, mudando-lhe constantemente as tarefas, fazendo-a trabalhar até ficar derriada, dizendo-lhe obscenidades, sinal de que lhes fora dada a autorização para isso. Não contou nada a Enzo a respeito da orelha quase arrancada, do ataque de Bruno, dos despeitos e das canseiras todos os dias. Se ele lhe perguntava como iam as coisas na fábrica, ela respondia com sarcasmo. Por que não me dizes antes como correm as coisas lá onde tu trabalhas? E como ele ficava calado, Lila brincava um pouco com ele. E depois entregavam-se os dois aos exercícios do curso em fascículos. Refugiavam-se nele por vários motivos. O mais importante dos quais era evitar interrogarem-se acerca do futuro. O que eram eles, um para o outro? Por que é que ele se dedicava a ela e a de Genaro? Por que é que ela aceitava que ele o fizesse? Porque viviam há tanto tempo na mesma casa e Enzo, todas as noites, esperava em vão que ela fosse ter com ele, dando voltas e mais voltas na cama. E ia à cozinha com a desculpa de beber um gole de água para deitar um olhar à porta com um meio vidro, para verificar se Lila ainda não apagara a luz, espreitar a sombra dela. Tensões mudas. Bato, deixo entrar. Duvidas dele e dela. Acabavam por preferir atordoar-se, competindo entre si com os diagramas de blocos, como se fossem aparelhos de ginástica. Vamos fazer o esquema da porta abrir-se, dizia Lila. Vamos fazer o esquema do nó da gravata, dizia Enzo. Vamos fazer o esquema de quando eu ato os atacadores dos sapatos de Genaro, dizia Lila. Vamos fazer o esquema de quando se faz o café com a cafeteira napoletana, dizia Enzo. Das ações mais simples às mais complicadas, ficavam com a cabeça em água por esquematizar o quotidiano, embora os testes de Zurique não incluíssem isso. E não porque Enzo quisesse fazê-lo, mas porque Lila, como de costume, tendo começado em surdina de noite para noite, se fora entusiasmando cada vez mais. E agora, apesar de a casa à noite gelar, dera-lhe o frenesim de reduzir todo o mundo miserável em que viviam à realidade de zero e de um. Parecia inclinar-se para uma linearidade abstrata. Abstração, que era mãe de todas as abstrações. Esperava que ela lhe garantisse uma ordem repousante. Vamos esquematizar, propôs-lhe uma noite, a fábrica. Tudo o que lá se faz? Perguntou ele perplexo. Sim. Olhou para ela e disse: Está bem, começamos pela tua. Ela fez uma expressão aborrecida, murmurou boa noite e retirou-se para o quarto.